Ouvir Sérgio Pimenta é sempre uma emoção gostosa, diferente. E cantar, além de tudo isso, é uma responsabilidade. E para nós é uma honra. A Companhia de Jesus está cantando Trigo e Joio. Vamos lá.